Bem-vindos à primeira emissão de A Hora Delicatessen, uma hora dedicada às sonoridades mais góticas, mais sinfónicas, sonoridades essas que vão englobar muitas bandas. Esta será a emissão de a primeira, às quartas-feiras, das 9 às 10 da noite, com repetição da 1 às 2 da manhã e do dia seguinte, obviamente, e às 9 às 10 da manhã. Portanto, como fizemos ontem com a hora do chifrudo, vamos fazer o mesmo. Vamos dizer a setlist toda no início e vamos relembrar no final. Portanto, vamos ficar com Bloodflowers, aliás, Dorian. Passamos para o single dos Winter Age, The Legend of the White Tenenbaum, uma sonoridade mais power metal. Portanto, vamos englobar tanto as sonoridades góticas como todas aquelas que se enquadrem dentro do sinfónico, chamemos-lhe assim. Depois passamos para os mestres da mistura do death metal com o gótico, os Crematory com Yourself. Passamos para os finlandeses Katra, Delirium, para os russos Dominia, com o também single Poison, While Heaven Wept, Icarus and I, os Numenor com Arcanist, os Weeping Silence com Hidden from the Sun, os Leaves Eyes com Sacred Vow, e por falar em Leaves Eyes, passamos para os Atrocity, com o tema retirado do seu álbum de 2004, Cold Black Days, aliás. E no final ficaremos com o tributo de cordas a Tool com o tema da Penchant. Vamos então começar com os Bloodflowers. Child of a stranger died. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. We'll be right back. We'll be right back. Away to be alive again. E foi esta a hora delicatessen, ou delicatessen, ou como queiram. Durante esta hora demos prioridade, como já tinha dito, às sonoridades mais sinfónicas e góticas. Ouvimos Blood Flowers com Dorian, mais a ter apoio alternativo. Winter Rage com The Legend of the White Tannenbaum, com sonoridade mais power metal. Crematory com Yourself, Catra com Delirium, Dominia com Poison, While Heaven Wept com Icarus and I, Numenor com Arcanist, Weeping Silence com Hidden from the Sun, Leaves' Eyes com Sacred Vow, e Cold Black Days com dos Atrocity. E a terminar, acabamos de ouvir o tributo de cordas ao Tool com The Patient. Esta foi a hora delicatessen. Tem que arranjar um nome melhor que este, não consigo dizer. Esta emissão estará a repetição na próxima amanhã. Da 1 às 2 e depois das 9 às 10 da manhã. Voltamos para a semana. Este foi o episódio 1. Tá.